Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio Cedês vai gravar. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Nada a saber, quando viu logo o amor, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Tudo bem, galera? Um grande abraço pra vocês. Estamos aqui no Casota. Alô, Sousa Carroça, na saudade, Príncipe Negro Retrô. Feliz Natal a todos. Frangines, assume a partir de agora. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. E com todo carinho, comigo casaria. Luxuosa Carroça da Saudade. Não somos orgulho do Pará, somos sim orgulhosamente paraense. A gente detonando, bora Casota! Amigo Tinho, um abraço pra você, Tinho! Tinho Formigosa! Tá na área, juntinho! Alô, Gugu! O Sub também tá na área! Grande abraço, meu irmão! Pistoleiro da Vileta, tá por aqui, só de boa. Que um dia me deixou, um dia me deixou. Sou o Cabro Cruz. Por aqui um grande abraço a você. Curtindo a saudade, bora Casota. É Natal, é Natal. Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Pode ainda vem sonhar. Eu te quero, meu amor. Vem trazer o teu calor. Vem. Vinícius também, um abraço a você. Tá por aqui curtindo a saudade, meu irmão. Vamos lá! Bora lá, bora lá! Nosso amigo Mega Pezão também. E o Olhão de Paragominas. Tá por aqui. Também o Rei da Laranja. Por aqui um grande abraço a você. Bora, Ney. Alô, Jorginho. Jorginho da Martinha. Um amigo velho aguarda o abraço. Olha a patroa. Vai. Eu não sei viver sem teu carinho. Não me deixa, amor. Sou ave sem ninho. Sem o teu calor. Fernando da Estrela Tour. Tá por aqui, bora, Fernando. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem. Bora, Cabo Souza. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Parceiro Thiaguinho, a querida Érica, empresária Érica, a das malterias, das meninas, tá por aqui, um grande abraço. E a sua assessora, Karine, acompanhada da mãezona, do paizão também, galera da minha Vila da Barca, ai uma sopa. Alô, cabeça! Você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Sem você. Não fico nem um dia mais. Nosso amigo Laílson também. Ele é sua celebridade, tá por aqui. Um abraço do Franja. Fugitivo da carroça no circuito também. Eu preciso de você. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. A carroça da saudade. Conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Casal Salvador também. Pra ela e sorri. Fazendo 5 anos de casado, né? E sorriu e disse que também ia torcer pro Brasil. Wellington Franzinha comandando. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou. Sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Vim embora. Chorando. Tão distante aquele amor fui deixando. Eu sofro como... Equipe Sem Miséria também tá na área. Grande abraço pra vocês. Will dos Caras de Pau, tá por aqui. O Naldinho também, o Giovanni. Bora Marquinhos, bora Branco. Eliane, Yasmin também. A Diana, toda a galera da DF. Tá por aqui, dando aquele passeio de luz. Um abraço do Franzinha. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, o Renanzinho doideira e a Rose, bora Patrícia! Apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e apareceu. Vim embora. Chorando. Nosso amigo Ney da Laranja. Um abraço, tá famoso, né, Ney? Tão distante. Nosso amigo grande Dom Lazo. O Todd também, nosso amigo. Alô, Casimino, como é que é? Minha tristeza é tamanha. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Pitona Caceteira. Agora, você esperou o visual. Ela chegou. Luxuosa Carroça da Saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. Foi aqui, foi o técnico, viu, gente? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto. Pra dançar, como é que é? Ser o dono desse... É que a saudade vai rolando por aqui, meu irmão. Você nem calcula o quanto. Nosso amigo, o cabeça também, a Maria, tá por aqui. O amigo Curió também, família. Feliz Natal pra vocês. Um abraço, Lúcio CDs. Aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. O Wellington Franzinha comandando. Meu amor. Vai lhe amar primeiro. Olha, Fer...

quando provei seu beijinho. A palavra. Nosso amigo Cabinho do Rock tá na área. Um grande abraço pra você, bora Cabinho! Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço. É você que tá comprando. Aí caneca, chapéu, camisas. Isso é no Corral do Gel. Daqui a pouquinho tem um sorteio, né, Gel? Não me queira mal. Nosso amigo Jorginho também, grande abraço pra você. Tá na área. Alô, Índio Apaixonado! Lúcio CDs, gravando tudo. E o Franjinha comandando a festa. Faça um favor de me deixar em paz. Já te amei, não te amo mais. Agora chega de abusar. Quem te amou não te ama mais. O amigo Chitara, velha guarda. Ele quer retrô. Por aqui um grande abraço a você. Bora, Chitara! Mulher ingrata, eu não te quero. Nem virada em prata. Você só me fez sofrer. Só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Chegou uma mensagem aqui dizendo: meu filho, teu pai te ama muito. Vamos lá. Deixar em paz. Já te amei, não te amo mais. Agora chega de abusar. Quem te amou não te ama mais. Sai de mim. Jorginho tá lembrando do barracão da Martinha. É doido. Nada em prata. Você 00 aqui, Thiaguinho. Sofrer. Só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Comitiva da Estância Renascer. Tá por aqui. Amigo Nogueira também. A oficina Nogueira tá no circuito. Um abraço pra você. Chorar. Mas hei de te amar. Você só me fez. Eu hoje acordei muito tarde pra ir ao trabalho. Estava tomando café quando alguém te chamou. Carroça da Saudade. Abri a janela e me disse que era um florista. Pediu que assinasse um recibo e um buquê me entregou. Na carta que acompanhava eu... Nosso amigo Jubileu, um abraço pra você. É Nonato! E tive uma Leila do Sideral também. Abri para ler. Mas só de pensar que você pode amar outro homem. Bora, Falcão! Que... E a mulher mais pólvora também tá no circuito. Pressa a esquecer. Taca fogo no Falcão! Sei que era verdade. mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Pálvora Falcão. Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Pensei em fazer uma cena, arrumar minhas malas, deixar que o orgulho falasse mais alto que o... Parceiro João, pé de feijão, ele em cima da Marambaia. Mas vi... Amigo Danilo também por ali. Bem, abraço a você, bora Danilo! Sinceros. Lutar por quem ama só faz aumentar seu valor. Deixei estas rosas sem nome em cima da mesa. Mais tarde você vai chegar sem saber do que eu sei. E vou pouco a pouco fazer que você... Os amigos do município de Cândido Mendes, Maranhão, ninguém, estado do Maranhão, a galera aqui nos agraciando com sua presença. Muito obrigado, um abraço do Franzinha, pode crer. Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. Aniversário da Natália hoje! Parabéns, Natália! As flores falavam em amor, em loucura e saudade. O Pablo mete ficha aqui. Nem bem liguei o rádio, então tocou Rádio Clube, uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre. Como time da Oficina Nogueira, até o Alelê veio, mano. Passa o pano. Posto em cada estrela e alguém canta. Vamos dançar, como é que é, Casota? Passeios pela tarde, sessão das... Amigo Chibé, um abraço, bora Chibé! E quando a luz apaga, beijos outra vez, andando de mãos dadas, meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos e do Papão, da TF, um grande abraço. Alô, Fernando! Nosso amigo na casa também, o Charles. E o mundo tá na área. Bora, Casota! É Natal, Natal! Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração. Deixou o maestro Toninho dar um chega na mesa do Andizinho. Aí, maestro! Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos. Franjinha. Franjinha e a saudade. A combinação perfeita para você que gosta de recordar. Sensação das aparelhagens das antigas. Alô, Pantera, grita aí, Pantera, grita aí. Para Mega Sangue. Para ver, meu irmão. DJ Josias dançando, Marcelo. Olha no telão como o Josias dançava lá em Souri. Olha no telão que a galera quer ver. Falcão quer ver. Olha o Josias aí, no telão. Rádio Morena FM 106.5. A do Juruna. São Bandeiro, dá um chega com o Rove. Hoje tu tá bonzinho. Cheiro ao vivo do Josias com o maluquinho. Pega o seu aí. Vata na área, minha querida Vânia, minha querida Cláudia também, nosso amigo Negão. Olha o seu dread luxuoso. Calma, Nogueira. Luxuosa.

Você é dona de mim, você manda em mim, e por isso não consigo entender. Seu amigo Valmon também, o grande cara de balsa. Tá por aqui, um grande abraço do Brasinha. Vamos embora, casota, casota, casota. Os meus amigos me encarnam, dizem que sou seu capacho, que você brinca com minha emoção. Mas quando a gente está na cama, nosso amor é tão sacana, nos envolve numa louca paixão. E é por isso que você, só você, é minha dona, é minha dona. Você me diz que é muito cedo, que não é inteligente esse papo da gente se amarrar. Eu tô pensando em casamento, e você só no momento é meio complicado conciliar. Nossas ideias diferentes por serem tão diferentes. Amigo Ray Costa, que nos faz ser unidos assim. O homem da oficina Ray Costa tá na área. Um grande abraço do Brasil. A vida nesse mundo pra nós dois até que não é ruim. E é por isso que você, só você, é minha dona. Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. DJ Wellington. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. Me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Galera do Stariban também na área. Os potentes do Brega também aqui no Casota. Ela veio no Stariban, era filha do Pilab. Adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até entrais eu peguei. Entrais, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Um abraço, a Faria também do Roxy Bar. Fazendo sua convidalização aqui no Casota. Muito obrigado, tá desde cedo tomando toda, valeu! Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. Velhos tempos aí do Tinho e DJ Beto Metralha. Alô, Metralha! Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Banda Mimos. Ela é o sonido que vai tocar. O Wellington Franzinha comandando. Hoje eu acordei pensando em você, e quero que saiba essa noite eu vou te ter em fim. E com você eu quero dançar, quero me entregar de corpo inteiro até o zóia. E com o sorrido eu vou viajar. É a passagem. Amigo Júnior, tá por aqui, um grande abraço pra você. Feliz Natal pra você, Júnior. sempre quando pode, vem aqui fazer aquela visita. Feliz Natal, alô Nádia, feliz Natal pra você. Alô Irá, feliz Natal. Bora casota, como é que é? É o meu sonido que vai tocar na vossa jovem. Eu sou do Tauá. É o meu sonido que vai tocar na vossa jovem. Eu sou do Tauá. Como as festas aqui em Belém do Pará, a galera gosta do brega. É o nosso ritmo. Já tá no sangue, papai. Meu corpo inteiro. Ouvir sua voz de ter prazer. Vamos lá, Lúcio! Vem dançar no embalo do J-Som. A qualidade na cela. DJ Wellington. DJ Wellington e a multidão. Com a raça povo de Valdecães. Te ver dançando ao meio. O que tem, meu também, o rei da saí. Um abraço! Batido. Caralho, um grande abraço do Brasil! Alô, Priscila! A querida Maisana também, um abraço do Brasil. J-Som. Nessa noite especial, vou curtir com J-Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, J-Som levando o astral. O arrasta povo vai contagiar essa galera, o arrasta povo é demais. É J-Som, é J-Som. Vem dançar ao som do seu J-Som. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Som e com o fruto sensual. Vem dançar ao som do seu J-Som. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Som e com o fruto sensual. Fruto sensual. Aqui no comando, meu amigo Natal. Ele que é da primeira era dos talibãs, onde tudo começou, onde o Franginha detonava lá na quadra do Seu Zé. Começou por lá do talibã, e essa era, era muito firme, a gente detonava. Meu amigo Natal tá por aqui, essa é velha guarda, da época do Bia, da época do Band, e a galera tá por aqui também, a safra nova aí do talibã. Parabéns pra você, e a gente vai relembrando, relembrando, botando a galera pra dançar. É casota, pra lembrar então. Come on, everybody. Come on, everybody. Come on, everybody. Come on, everybody. Minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar. Come on, everybody. Minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar. Come on. Fábio Santos. Um abraço pra você, grande Fábio doido da Santos Dumont, tá na área. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita o Silva da Atalaia também tá no circuito. O Falcão fechado com o Corral do Luxuoso de Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar. Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo, vem pro caldeirão do Alan. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. amor já vai zafar. Te passa logo o status, aquele passe corre. Toma teu moque e vamos logo se mandar. Esse não esquece. O Will também, dos caras de pau, Daldini, Giovanni, Marquinho, Branco. Para Júnior e ele, Yasmin também, toda a galera. Os varejeiros da saudade aqui. Arada na viagem pra comer. É boa, mas eu tô vendo que tem superlotação. Nós vai contra a maré, eu preferi a pé, pois salva a vida, só tem pra tripulação. Com muito custo chegamos no outro lado, agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada, pois eu quero é passação. O Tigrão também, da Santos Dumont, na área. Mas olha quem eu vejo, lembra da Raimundinha, filha da Teta e do finado Nicolau. Se mandou pra Belém, não tem pra mais ninguém, se chama Rai com Psilone no final. Deixa de ser tão pavulagem, mudiquinha, porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer. A gente ia banhando o Igarapé, e aí voltava a pé e eu te botava pra com farinha, com açaí, uma poção de mapará. Agora toda prosa, só curte bossa nova e já nem sabe o que é um tamatá. Sai do meu lado, caboclinho fedorento, pois tu é mesmo nojento e não tem educação. Vê como trato uma rica socialite, eu vou logo é da parte te mandar para a prisão. Melhor e a maior aparelhagem do norte e nordeste do Brasil. Orgulhosamente Marajoara. Já já tem Príncipe Negro Retrô. Deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando a noite de regresso você. Saguinho, no Sobitel também, um abraço. Por qualquer motivo. Abra aqui, Sanibô. Bora ver, bora ver. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais me ver. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz. Pablo, Elane também, um casal mete ficha. Um abraço. E aí? Pois eu lhe amo tanto. Sequência da Caixa Preta, com o Fenomenal da Saudade. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Um abraço, Ginger Nilson. Tenho a impressão que o Kleber da Quinta do Ixi. Valeu, Zenias. Hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me abalando. Alô, Lene, de Guaraci! Que eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda. Pedir que você não me deixe, meu amor. Oh, meu amado. Essa música aí, tem Príncipe Negro Retrô, viu, galera? A minha paz estou perdendo. A nossa DJ Wellington Franzinha. DJ Wellington Franzinha. DJ Wellington Franzinha. E a saudade. A combinação perfeita para você que gosta de recordar.